Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, onde é que você estiver escutando, seja no carro, no celular, no notebook, que eu fazia isso quando eu ia escutar podcast, eu botava o notebook do lado e ficava dormindo, sério, o notebook era pequeno, então não fazia toda a diferença, mas eu não sei nem como é que eu derrubava ele da cama, porque era algo incrível, que eu me mexia muito na cama, cara, sério. Bom, eu tô aqui pra falar sobre um assunto que, bom, é mais que um desabafo meu mesmo. Eu tô aqui pra falar sobre um pouco de ansiedade social, eu acho. Não sei nem se isso encaixa no tema, eu vou explicar um pouco a situação. Bom, eu tô mais assim, fechado de rede social. Eu não tenho mais Facebook, eu excluí meu Facebook. Na verdade, eu tenho um perfil do Facebook, mas ele é fake. Ele é só. Eu só uso ele pra me cadastrar em alguns serviços, né, de jogo. E quando eu tô com preguiça de fazer login em alguma coisa, fora isso eu não uso Facebook pra mais nada. Facebook, tanto que esse Facebook não tem nem amigos, nem nada, nem página curtida, etc. E eu tenho WhatsApp, no caso, mas esse WhatsApp é só porque eu tô vendendo coisa na OLX, cara. Porque por mim eu nem teria essa merda. Porque pegava o WhatsApp, ou abri o Facebook, eu vejo meus amigos lá, né? Assim, amigos entre aspas, que alguns eu acho que nem merece ser chamado de amigo, né? Eu tô numa fase que eu ando desconfiando de tudo e de todo mundo, então eu vivo em mergulhando em uma de paranoia. Pra mim não serve de muita coisa. Bom, eu pego lá o celular, acabo olhando lá os status, tá todo mundo postando print de conversa, postando que saiu pra algum rolê, que tá se divertindo com alguma coisa. Ou até algo mais simples, né? Mas eu, tipo, por mais que eu não faça tanta questão de sair, de interagir socialmente ou de ficar conversando com várias pessoas no WhatsApp, ou no Facebook, no caso, quando eu tinha, eu me sentia mal, sabe, cara? Porque eu tinha aquele pessoal todo ali, mas ninguém falava comigo naquela merda ali. E eu vi o ambiente cada vez mais tóxico, principalmente quando aconteceu alguma merda, tipo, envolvendo política. Era um lixo, sabe? O pessoal ficava falando tanto daquilo e às vezes o pessoal te força a ter uma ideologia ou pensar em algo que você acaba saturando e acaba tendo ódio daquilo porque o pessoal é muito chato, sabe? Tipo, sei lá, uma pessoa vegana, sabe? Tipo, tenho duas pessoas veganas que estavam no meu Facebook e no WhatsApp e elas ficavam postando coisa de tipo matança de animal, sabe? Tipo, você é vegano, cara? Por favor, não faça isso. É sério. Por mais que você queira dizer para alguém, olha, que é para alguém comer carne, né? Tipo, porra, mano, isso tá. Daí, né? Olha como o pessoal trata os animais. E, bom, isso às vezes é em fábrica que nem sabe. Porra, não tem uma inspeção direito. E acaba fazendo um monte de merda lá. Prepara carne de todo jeito e jogar pro pessoal comer. E às vezes acaba causando alguma doença. Mas eu como carne, cara, mas isso não me afeta de qualquer forma, então foda-se, você está mandando um gore aí, eu já vi gore, então para mim não faz tanta diferença, eu não sou aquela pessoa que se choca com gore. O pessoal tá fazendo isso, manda alguém matando animal, sei lá, um porco, sabe? Tem gente que acha porco fofinho, cara, mesmo assim come bacon, mesmo assim come uma linguiça, mas não quer ver como é que mata o bacon, não, o porco, sabe, cara? É foda. Porque, tipo, se você quer que a pessoa vá aderir ao movimento, não seja essa pessoa que vai postar coisas tão sensíveis no estado, sabe? Porra, é muito complicado. É tipo alguém que é contra o aborto postar um feto ou uma moça fazendo um aborto, sabe? Morrendo ela e o bebê, sabe? É complicado, cara. Para pensar nisso, sério. Quanto mais você é chato numa questão de movimento, em alguma coisa assim, o pessoal não vai querer aderir, vai te achar chato pra caralho, vai saturar do movimento também. Quando alguém fala sobre veganismo ou qualquer outra coisa também, o pessoal vai, tipo, mandar você tomar no cu, sabe? Porque ele já viu tanto aquilo, já viu tanto de uma maneira tão forçada que ele acabou nem querendo mais. Mas enfim. Eu pego lá o pessoal, né? Posto essas coisas assim. Tem todo aquele pessoal lá. E eu não faço tanta questão também que o pessoal, assim, também vê na minha casa, sabe? Não, tipo. O pessoal nem fala comigo mesmo, porque eu vou querer esse pessoal vir na minha casa, né? Falar, ah, mano, vou na tua casa. Eu, beleza. Mas eu nem espero, sabe? É foda, porque, tipo, se você fala que vai na casa da pessoa, porra, vai, mano. Mas não fica botando esperança na pessoa, não. Porque eu já fiquei com esperança, já, eu já fiquei mal pra caralho, porque o pessoal dizia que ia na minha casa, principalmente em Natal, Ano Novo, ou qualquer outra data comemorativa aí que rolava feriado, enfim. É foda, foda isso. E ultimamente eu me vejo assim, converso com as pessoas no Telegram, porque Telegram eu acho mais útil do que o WhatsApp e Facebook, porque o Facebook tem uns grupos, no Telegram também tem grupo, no WhatsApp também, mas o Telegram tem uns canais que eu acho que eles postam mais informações úteis. Eu também tenho um canal no Telegram que eu faço postagem de alguns materiais e o pessoal gosta, o pessoal manda comentário elogiando e tudo mais. Mas eu acho que isso é meio. Sabe? Eu acho legal o Telegram, a forma que o pessoal usa ele, né? O pessoal não usa o Telegram pra fazer baboseira. Não é à toa que o pessoal do WhatsApp tá lá fechado na coisa dele lá e não tem nada. Tipo assim, é um vazio de conteúdo que não agrega em nada na vida. E por mais que eu fale com o pessoal no Telegram, porque o pessoal vem que falar comigo, vai elogiando o conteúdo, eu às vezes, tipo, porra, eu fico pensando, cara, eu preciso de alguém pra conversar, cara. Tipo, o pessoal. Eu respondo a mensagem, o pessoal, por mais que daquela mensagem ali dá pra continuar o assunto, a pessoa não continua, deixa você no vácuo, ela visualiza, tipo, pô, se você não vai responder a pessoa, só bota marcado como lido, cara, sério, não faz isso, não deixa a pessoa no vácuo se você não vai continuar o assunto, sabe? É foda isso. Às vezes você também não tá com vontade de conversar com a pessoa, aí você puxa assunto mesmo assim, cara, e isso é incrível como a pessoa também é vazia. E vai puxar assunto com outra pessoa e fala, não, não, não quero, não quero falar com ele mais. E, tipo, deixa de falar com ela. Tipo, a pessoa às vezes também tá precisando falar com alguém, tá precisando desabafar sobre alguma coisa. Aí você deixa a pessoa lá, cara, falando sozinha. Às vezes a pessoa spama mensagem, às vezes, porque ela tá precisando desabafar, ela tá com tanto assunto para falar, que ela não pode falar com os pais, às vezes ela não pode falar com qualquer outro parente, porque ninguém entende do assunto, ou o pessoal dá uma opinião tão ignorante que ela tá pouco se fudendo, cara. Já parou pra pensar nisso? Já parou pra pensar que você faz isso, cara? Sério, já parou? Sério, sem zoeira, você já parou pra pensar nisso? Que você é tão vazio, às vezes você é tão idiota que você pega aquela pessoa que tá lá sem falar com ninguém. Tipo, que ela precisa falar com alguém, você usa ela só pra, tipo, pedir alguma coisa. A pessoa tá lá, você não fala com a pessoa e ela, tipo, pô, mano, pensa se tu faz algo pra mim, ela vai e faz. Aí tu fica fazendo isso e fica sem falar com ela por um mês, aí quando precisa dela, pô, faz de novo. Chega na hora que a pessoa se sente uma puta, sabe? Tipo, vai falar contigo só porque precisa de alguma coisa. É complicado, eu já passei por isso, ainda passo. Mas eu tô cortando isso. Aos poucos. E eu tô me sentindo cada dia melhor por conta disso. Mas eu sinto necessidade de, às vezes, falar com alguém, cara, alguém novo. Tipo, não falo virtualmente, mas eu quero falar pessoalmente, sabe? Tipo, eu tenho o quê? 18 anos e não gosto muito de sair de casa. Ah, cara, você não sai de casa, tá aí o problema. Eu sei, é foda. Mas assim, é difícil para mim porque eu tenho gagueira, eu tenho assim. Quando eu vou falar com alguém que é totalmente novo para mim, eu tenho medo de falar alguma besteira, a pessoa me mandar tomar no cu logo no primeiro, logo na primeira palavra, sabe? É complicado. Então, tem toda uma ansiedade para poder falar com as pessoas, é muito ruim isso. A sensação é muito, muito ruim. E aí, tipo, fico nessa, sabe? Tipo, você tá lá com o WhatsApp, tá lá com o Telegram. Tem pessoas que vai pro Telegram até você, tipo, ah, tá no Telegram, beleza, tem o Telegram, tem isso. A pessoa fala, pô, que legal. Aí depois a pessoa fica lá um mês no Telegram, mesmo saber que tem um monte de utilidade. Ela sai, porque ela sabe que todo o círculo dela vai estar tá lá. E, cara, é muito complicado isso, cara. Mas sério, se você que tá ouvindo esse áudio, não sei se eu vou compartilhar essa merda com alguém, não sei. Mas. Sério, se tu tá compartilha, se tu tá ouvindo isso e tu quiser compartilhar com outra pessoa também, compartilha, cara. Mas enfim, se você faz essas coisas, você tem essa coisa vazia de ficar usando a pessoa como segunda opção quando você não tem ninguém para falar e depois enjoar da pessoa logo acho que nas três primeiras mensagens de que ela responde e você deixar ela no vácuo, visualizar e tipo, deixar lá a pessoa tipo, numa esperança de que você vai responder, mesmo tendo visualizado o cara. Você é um idiota. Sério. Você é mais que um idiota, mano. Sério, pensa com o quão causa ansiedade em rede social, mano. Pensa o quanto de pessoa precisa desabafar alguma coisa e você fica deixando a pessoa mais na merda ainda. Por isso que eu saí dessa merda, pô. Eu uso, como eu já disse, eu uso o WhatsApp só por conta de coisa que eu faço no LX, mano. Porque, por mim, quando eu termino essa merda, eu vou e desinstalo de novo. Só terminar de vender as coisas, eu desinstalo. Não, não faço questão de ter essa merda. Se o Telegram também, tipo, se eu ver que o Telegram não tem mais utilidade para mim, eu ver que tem outras opções melhores que o Telegram, tipo o Reddit, que eu não falo com ninguém no Reddit, não comento com porra nenhuma. Mas eu fico vendo conteúdo lá, pô. Mas se eu ver que não tem mais utilidade pro Telegram, eu saio dele e, sei lá, eu fico conversando por cartinha. Não faço mais questão. É isso. Se você gostou do Acervo Perdido Podcast, inscreva-se no seu agregador favorito de podcast e mande um comentário no acervoperdidopodcast@mailfence.com. Agradeço a você, um abraço e até o próximo episódio.